fizer apaixonado que ficar. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Eric Land. Se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Então pra que tu se engana? Show de avião! A cidade que invadiu o Brasil, Eric Land, explodiu! Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, vem voltar pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, vem voltar pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana?